Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. A gente não sabe ao certo quem escreveu essa carta aos Hebreus. O autor da carta ainda é desconhecido. Alguns acreditam que foi Paulo, mas há dúvidas quanto a isso. A verdade é que essa carta circulou pelas igrejas de uma forma tão intensa que, com o passar dos anos, as pessoas sabiam que esta carta havia sido endereçada à igreja, escrita por Deus para a instrução espiritual da igreja. E é tão milagroso que chegou até nós hoje essa carta. E essa carta realmente traz algumas coisas, sobretudo o capítulo 11, que é talvez o capítulo que mais destacamos nesse texto da carta de Hebreus. Mas todo o texto traz coisas tão profundas para a nossa vida cristã. O capítulo 11 de Hebreus começa dizendo: ora, a fé é a certeza. O que é uma fé? O que é a fé, irmão? Fé é uma certeza. Fé não é um sentimento. Fé não é um presente que Deus dá assim para quem está mais espiritual. Fé é uma certeza. E quem é que adquire certeza? Quem é que adquire certeza, irmão? Quem que adquire certeza? Você comprou um eletrodoméstico e você está em dúvida de como usa, você não tem certeza de como usa ele, o que você faz? Hã? Você vai ler o manual. Você vai ler o manual. No manual está escrito como você deve usar. E se você não tiver entendido, lê de novo. E se você não tiver entendido, pergunte a alguém que te ajuda. Até você ter. E alguém fala assim: peraí, não liga ainda não, peraí. Você tem certeza? Tenho. Como é que você tem certeza? Eu já li. Não, mas e se o que está escrito? Não, o que está escrito é a verdade. A vida cristã é assim, irmão. A fé é uma certeza. E para eu ter a certeza, eu preciso ler o manual. E se eu tiver dúvida quanto ao que eu li, é só eu pedir ajuda a alguém que pode me ensinar. Ô, irmão, por que que a gente complica tanto? Às vezes dá vontade da gente abrir a cabeça de alguém assim, olha, e colocar lá, e injetar, é assim. Aí você fecha e você solta o sujeito e ele vai para o rumo errado de novo. Não é por aí, meu filho. Você não pode ligar essa tomada desse jeito, você não pode acionar essa máquina desse jeito, você não pode falar desse jeito, porque quem lê o manual vai ter certeza do que precisa ser feito. A fé é a certeza. Agora vamos continuar lendo, porque o texto vai ampliando. A certeza das coisas que se esperam. Irmão, nem eu nem você sabemos de tudo o que esperamos. Nós não sabemos de tudo o que esperamos, mas nós esperamos. Na hora necessária, essa necessidade, essa expectativa, ela pula. Ah, eu esperava que... Você já fez essa frase? Ah, eu esperava que fosse... Eu esperava que ele, uma hora, venha à tona o que a gente espera. E tem coisas que a gente espera que são da nossa alma. Mas tem muita coisa que a gente espera que foi Deus quem colocou no nosso coração. Glória a Deus. E às vezes nós nem sabemos. Eu gosto sempre de lembrar, hoje nós estamos lembrando de uma irmã que viu lá umas casas com iates, com uma série de coisas, e falou assim: ó, estou na minha casa, é o que eu gostaria. E eu também já passei por uns lugares assim, com umas casas maravilhosas. Falei assim: oh, meu Deus. Você vê aquelas propagandas de turismo, né? Com aqueles resorts maravilhosos, all inclusive, tudo incluído. E, oh, meu Deus, se eu pudesse passar. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Todos nós desejamos ir para um lugar paradisíaco. É ou não é? É verdade, irmão. Todos nós gostamos e gostaríamos de morar numa casa um pouco maior. E aí vai melhorando. A gente quer uma mansão. Por que a gente espera isso? Porque a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E o que foi que Deus preparou na eternidade para os homens? Hã? Mansões celestiais. Aonde Deus pôs Adão e Eva? Num paraíso. Aonde Deus disse, Jesus disse que o ladrão ia se encontrar com ele naquele mesmo dia? Ah, então não está errado eu querer aquela casona. Não está não, irmão, é isso mesmo. Tem coisas que nós esperamos e nem sabemos. Tem coisas que você sabe bem. Eu espero que esse casamento melhore. Eu espero que o mês que vem as finanças melhorem. Eu espero passar nessa prova. Eu espero ir bem nessa faculdade. Eu espero. Nós esperamos muitas coisas. Algumas coisas são da nossa alma, mas lícitas. Algumas coisas são do Espírito de Deus em nós. E o Senhor vem e diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Agora, eu posso só esperar. Ah, meu Deus, quem dera. Já viu essa frase? Ah, vai esperando, filho, vai. É muita areia para o seu caminhãozinho. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu não posso apenas esperar, eu preciso ter uma certeza. Porque a esperança que não tem certeza, ela é só uma esperança. Mas a esperança somada ao conhecimento, à certeza, ela se torna uma fé inabalável. E a fé é o produto que gera todas as coisas que Deus prometeu para mim e para você. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova. Qual que é a prova de que você vai receber isso que você está esperando? Eu tenho uma certeza. Mas como você tem tanta certeza assim? Eu li no manual e está escrito isso, isso e isso. Glória a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como é que você prova que isso é real? Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso. O Senhor vai transformar aquele meu filho. O Senhor vai salvar o meu marido. O Senhor... Mas eu não sei, né? Tem uma promessa que diz isso. A palavra do Senhor assegura isso. A palavra do Senhor ensina assim: eu confio na palavra. Então, eu proclamo o que ninguém está vendo, mas que eu espero. E não espero naquele sentido da esperança. Espero porque vai acontecer. O que você está fazendo nesse ponto de ônibus? Eu estou esperando o ônibus. Mas por que você está esperando o ônibus aqui? Porque eu sei que ele passa aqui. E se for uma administração um pouquinho melhor, ele vai ter lá o horário que passa. E se for uma organização um pouquinho melhor naquele horário, o ônibus passa. Se você sabe, você fica ali e espera. Mas se você não sabe, você fica ali sem saber. Oh, meu Deus, quem sabe? Eu não sei. Ai, já estou aqui há muito tempo, eu não sei. Será Deus? Será Deus? E as nossas orações muitas vezes são assim. Será Deus? Será que é mesmo? Eu estou achando que não. Eu estou achando que não passa o ônibus aqui. Eu estou achando... Ai, já demorou tanto. Mas se eu tenho o conhecimento, eu vou saber. Passa aqui e passa a tal hora. Deus disse isso e disse que será assim. Então eu estou esperando. E a prova do que eu não vejo é exatamente a fé que eu tenho. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está lá o Mateus, e o Mateus, quando ele era menor, se duvidar faz isso até hoje, ele vinha por trás e pulava no meu pescoço e agarrava as minhas costas e eu tinha que dar conta. E sempre era um susto. Mateus, e às vezes... Mas ele vinha. E um dia eu fiquei pensando, e se eu saísse fora? Aí, menino, viu? Não pula assim mais em cima de mim, não. Acabou, arrebentava tudo. Mas ele tinha, mesmo que inconsciente, a convicção de que eu vou pular no meu pai e ele vai me segurar. Irmão, a fé é a certeza. E a palavra do Senhor diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa pular no pescoço dele confiadamente, meu pai vai me agarrar. É isso que está escrito. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que pulam nele, dos que buscam dele. Oh, Senhor, está escrito. Está escrito. Então eu vou te adorar. Está escrito. Mas todas as vezes que eu tomo outro rumo que não é de fé, eu não agrado a Deus e eu abro um caminho onde Ele não pode agir. Há um texto da palavra do Senhor que diz que de ano em ano o Senhor acrescenta bênçãos aos seus filhos. Se não é isso que está acontecendo, pelo contrário, tem anos que eu vivo nessa coisa, meu Deus, você e eu não estamos pulando no pescoço dele. Não sei se eu vou, se eu não vou, mas é tão difícil. É isso mesmo, irmão. Nós estamos falhando em alguma coisa, porque é impossível eu e você, como pais, ficarmos negando o alimento, o sustento para os nossos filhos, só para dizer, eu estou testando meu filho. Eu estou vendo se meu filho cresce. Não, pai que é pai, cuida. Muito mais. O nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo e com Ele todas as outras coisas. Não, Senhor, então eu quero aprender a andar por fé. Porque o justo vive pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7. Pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Irmão, a gente hoje diz assim, mas eu não posso abrir mão disso sem uma certeza. Como é que eu dou um passo desse? E se lá na frente eu estiver errado, pastor? Então a gente continua andando no mesmo caminho, que não é o caminho de fé de Deus. É um caminho árduo, que a gente está vendo até a misericórdia do Senhor, mas é uma coisa assim que nunca resolve, a vida fica aquela coisa assim, não tomamos atitude porque a gente tem receio. Agora imagina se Noé fosse ter receio. E você quer ver que a situação de Noé era pior do que a sua? Deus vira para Noé e diz assim, construa uma arca. O que é uma arca, Deus? Eu não sei o que é arca, eu nunca vi uma arca. Filho, é assim, assim, assim, assim. Mas por que eu vou construir esse barco tão gigantesco, esse imóvel tão gigantesco? Meu Deus, eu vou gastar uns 100 anos para construir esse negócio. Mas por que eu vou construir, filho? Porque eu vou fazer chover. Chover? O que é chuva, Deus? Eu vou fazer chover. Noé nunca tinha visto chuva. Naqueles dias não chovia sobre a terra, irmão. Aquele povo nunca tinha visto chuva. E Deus falou assim, eu vou fazer chover. Filho, sabe o que é? os céus vão se abrir e vai cair água o tempo todo, mas muita água, que vai inundar a terra. Como assim inundar? Eu não sei o que é isso. Vai, vai encher, vai... Mas, gente, eu não consigo imaginar o que é água cair do céu, porque eu nunca vi. Eu não consigo imaginar o que é chover e isso aqui encher. Aí talvez Deus tenha falado, sabe aquele laguinho que tem lá perto da sua casa? Sei. Pois é, eu vou fazer aquele laguinho ocupar o espaço de todas essas coisas. Mas, meu Deus, o que é isso? Ele não tinha referência nenhuma. E ele, pela fé, construiu a arca. Abraão vivia na Mesopotâmia. E na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, junto com seus pais, os babilônicos, os iniciantes, lá, os iniciantes da Babilônia, eles adoravam a tudo quanto é tipo de deuses. Eles nunca tinham ouvido falar de Deus, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, Jeová, o único, não. Vários deuses, muitos cultos, muita idolatria. Aquilo era o costume. E aquilo vinha de milhares de anos. E um dia Deus falou a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Mas meu filho, para onde você está indo? Não sei, pai. Eu ouvi a voz de Deus. Mas meu filho, Deus tem muitos deuses, meu filho. O que é isso? Não fica inventando esse negócio. Não, eu ouvi a voz de um só. O Todo-Poderoso, o único, meu filho, pai, eu ouvi a voz de Deus e eu decidi, eu vou sair. Mas para que rumo você vai? Não sei, pai, eu vou para um rumo, ele disse que vai me mostrar enquanto eu saio. Então Abraão saiu e pela fé peregrinou e assim Deus lhe deu um filho e Deus lhe deu uma nação. Aleluia. Como é que a gente sai de um emprego, de um trabalho? Como é que a gente abre mão de algo? Como é que a gente toma uma atitude? Como é que a gente toma uma decisão? Como é que a gente traz uma oferta? Como é que a gente empreende algo? Sem referência, sem experiência, sem segurança, sem certeza. Pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 10 diz: ele esperava a cidade que tem o fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito promessa. Esse aqui talvez seja mais fácil para as mulheres entenderem. Oh, meu Deus, eu já tenho 90 anos. Oh, Deus, deixa eu te lembrar uma coisa. Eu não tenho nem mais a menstruação. O meu ciclo de vida menstrual, o meu... Não, Senhor, não tem jeito de eu gerar um filho mais, Senhor. Oh, meu Deus, olha, eu estou toda murchinha. Meu marido todo murchinho. Senhor, não tem nem, nós não temos nem relação sexual mais. Senhor, não tem condição, não é absurdo, Senhor. Oh, Deus, não tem jeito assim. Isso nunca existiu, isso nunca aconteceu. Que loucura, isso não é possível, Deus. Não tem jeito. Nós só estamos querendo as coisas de Deus, que a gente tem referência, tem jeito, tem segurança, e está tudo comprovado, está tudo... Não, meu filho, eu estou dizendo a você que vou fazer um milagre. E a Bíblia diz que Sara creu. Eu vou ficar grávida. Eu penso, Sara, aquela velhinha, vou ficar grávida. Ah, imagina as funcionárias de Sara. A velha pirou. Pela fé, a própria Sara recebeu poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-na de longe e a saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao descer, foi escondido por seus pais, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus do que, por algum tempo, ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnio e até açoites e algemas e prisões, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de oliveira e de cabras, peles de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia prometido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pela fé. Deus elogia esses homens todos e no final ainda diz assim, e quer saber de uma coisa? Eles não viram. Mas eles, pela fé, alcançaram a vitória. Mas como assim não viram? Eles não viram. Eles só creram. Nós estamos pedindo ao Senhor que nos faça coisas que a gente não apenas quer ver, mas quer pegar. E nós temos coisas que Deus vai nos dar e que nós veremos, irmão. Nós veremos, mas é sempre pela fé. Agora, volta um pouquinho aqui no capítulo 10 e veja o versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos que aquele que disse, minha é a vingança e eu retribuirei outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, pois, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, dando de opróbrio, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados, não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmão, eu já ouvi tanta mensagem sobre fé. E talvez você esteja exatamente num momento como esse, de ouvir mais uma mensagem sobre fé, mas não conseguir adentrar a dimensão do que o Senhor realmente quer de mim. Eu não posso pegar a chave do carro e ligar o carro se aquela chave não for a chave do carro. Então eu preciso saber, essa é a chave do carro? É. Não, volta aqui. Deixa comigo, essa é a chave do carro. Volta aqui, e se não for? Eu tenho certeza que é a chave do carro. Mas e se você chegar lá, depois você não vai ter como voltar? E se não abrir o carro? Eu tenho certeza que essa é a chave do carro. Então você sai em paz e executa a obra. Porque a fé sem obra é morta. Então se eu tenho a certeza, eu tenho que sair para executar. Se eu não tenho a certeza, eu não posso sair para executar, mesmo que eu fique orando. Oh, Senhor, me mostra, é ou não é a chave do carro? Oh, Senhor, manda um teu servo aqui. Oh, Senhor, vou consultar o pastor. Oh, Senhor, vou fazer um jejum. Oh, não, eu é que vou saber. Cadê as chaves? Como é que eu descubro se essa é a chave do carro? É essa a chave? É. Então agora eu vou embora, vou em paz e vou chegar lá. Eu vou ligar o carro. E ainda que a chave não se encaixe, ainda que a chave trave, assim, essa é a chave do carro. Está acontecendo alguma coisa errada aqui, mas essa é a chave do carro. E eu não volto mais. É assim que nós vamos ligar esse carro. Essa é a chave. E uma hora você liga o carro. Amém. Na vida, tudo é assim. O meu Deus disse na sua palavra que é assim que eu vou resolver essa e essa questão. Você tem certeza disso? Tem. Não tem outra opção? Não, tem. Não, é assim. Então é assim que nós vamos fazer. Senhor, é assim que eu vou. Em teu nome. É no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra o inimigo. Eu tenho certeza. Então eu vou fazer. Mas se eu não tenho certeza, eu vou chorar. Como é que eu faço, Deus? Como é que eu resolvo isso, Deus? Até quando? Oh, Senhor. E o texto diz assim, o justo viverá da fé. Então, se eu não tenho fé, eu não consigo viver. Eu vou conseguir apenas sobreviver, me arrastar, tentar. Irmão, isso é um preço muito árduo. Não é qualquer um, não é qualquer menino. São lutas difíceis, são coisas que o diabo vem e faz assim, que parece que vão arrasar, arrebentar com tudo, mas você e eu precisamos ir para diante do Senhor. Senhor, deixa eu ler o manual. Não é outra coisa, senão isso, Senhor, deixa eu ler o manual. Como é que se faz? Agora eu tenho certeza, é isso aqui. Então agora eu vou executar isso aqui, Senhor. E você pode ter certeza que vem muitas propostas. Olha, eu acho que não dá certo. Olha, eu acho que... Tenta isso, boba. Ou quem sabe... Ou meu cunhado fez assim, e brasileiro, então gosta de dar receita. Oh, mas eu penso, eu acho... Está escrito no livro do meu Deus que é assim que eu tenho que me portar. E eu vou me portar desse jeito. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o que está prometido. Amém. Irmão, esse exercício da fé é talvez a nossa maior dificuldade. A gente fica assim, será? E, irmão, dá uma tristeza, dá um negócio no coração, assim, quando, às vezes, as coisas não... Ó, o ano passou, o ano virou, de novo, Deus, a mesma coisa, meu Deus do céu. Aquilo que já podia ter rompido, meu Deus do céu, não rompeu de novo. Senhor, eu quero a certeza das coisas e eu vou dar alguns passos. Eu vou dar alguns passos. A palavra do Senhor é tão clara, irmão. O justo viverá por fé. A fé é o modus vivente do crente. Não existe outra coisa. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você que talvez você pode confundir, não entender. Mas a forma do justo viver, do crente viver, não é de respostas de oração. E aí, Deus respondeu? Ainda não. E aí, Deus respondeu? Está quase. E aí, Deus respondeu? Eu acho que... Porque veio uma borboleta e pousou ali, e a borboleta era da asa azul, e eu acho que a asa azul diz respeito do céu, então é porque é o carro que eu estou achando... Não, não quero misticismo, não. Eu quero saber, Deus, como é que eu vou obter o que o Senhor prometeu? Filho, leia o que está escrito. Tenha certeza das coisas. Mas o que está escrito é contrário ao que eu estou vivendo. Mas está escrito, filho, que você não vai olhar para as coisas que se veem. Mas olha o que fez, olha o que o inimigo está fazendo, olha o que está me acontecendo. Senhor, olha como é que eu estou, olha o meu... Senhor, filho, levante firmado na palavra que está escrita. Essa é a chave. Vai ligar o carro, filho. Mas o senhor não pode mandar um anjo ligar para... Não, filho, você vai ligar o carro. Irmão, eu e você precisamos aplicar isso na nossa vida. Não tem outro jeito de viver. Não é, Senhor, manda uma resposta. Senhor, manda uma resposta. Senhor, o que? Senhor, não, está escrito isso aqui. Senhor, eu não estou conseguindo nem ler a Bíblia. Eu não estou conseguindo descobrir, de entender. Mas o Senhor vai me mostrar. Eu quero saber o que tem escrito na tua palavra a respeito desse assunto. Porque eu quero a certeza. Porque está escrito na tua palavra que eu vou viver de fé. De certezas, não é de dúvidas, de questionamento, de coisa, não, eu quero a certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, antes de pedirmos respostas, nós precisamos de intimidade com Deus. E aí, Senhor, o que fazer, Senhor? Não, antes de eu ir buscar respostas, eu preciso da intimidade com o Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Ah, pastor, não, eu não estou bem, não estou bem, não estou bem. Olha, não adianta, eu não consigo. E eu fico lá, eu fico, minha mente... Então, você descobriu uma batalha que você tem que vencer. Eu vou aprender a te adorar no vale da sombra da morte. Irmão, é como romper alguma coisa. Fica lá. Você vai lá para o teclado, você vai lá para o CD e fica. Eu não estou querendo ficar mais. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Fica, vai adorando. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Deixa Ele vir. Não vai buscar a resposta, não. Deixa Ele vir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diga a Ele na presença. Na presença dos deuses, a ti cantarei. Você vai ver que o seu choro Não é mais porque você está aflito, irmão. É porque Ele vem. E Ele vem, irmão. E não é porque o pastor só está tocando teclado, não é porque você, mesmo lá no quarto, sem som nenhum, vai buscá-lo. Ele vem. E é como um momento que rompe, rompe, e Ele se derrama. E a Bíblia diz que Ele visita e Ele toca, e Ele compartilha porções de revelação, de palavra. É isso, é isso. Isso vale mais do que respostas, soluções. O justo viverá pela fé. A fé é que produz as respostas que tanto pedimos e esperamos. Nós pedimos muitas coisas a Deus, mas muitas coisas que a gente pede a Deus são produzidas por nós através da fé. Estava conversando com o Marcelo, e o Marcelo falou comigo assim: nós todos tiramos o passaporte italiano. Em Belo Horizonte, mineirinho, né, cantinho, quietinho. Um dia, eles descobriram, é a avó? Que a avó era italiana. Oh, ou tem descendentes de italiano? A avó e a avó são descendentes de italiano. Uai, ó, gente, não é que é verdade? É, dá para tirar o passaporte e ir lá para a Suíça? Oh, meu Deus, dá medo. Tirou ou não tirou o passaporte? Pouco interessa se é difícil tirar. Tirou. Agora, por que que tirou? Porque creu. Somos descendentes de italiano. E a lei diz que nós podemos. Então, vamos atrás. Mas, muitas vezes, nós ficamos orando. Senhor, dá-me um passaporte italiano. Oh, Senhor. Irmãos, oram comigo. Um passaporte italiano. E passa 5 anos, estou orando. E aí, irmão, já estou esperando o Senhor fazer alguma coisa. Senhor. A fé é a certeza que gera obras. Porque a fé sem obras é morta. A gente sempre achou assim, tem que ter fé e tem que ter boas obras. Ah, você tem que ter fé, mas você tem que dar esmola. A gente sempre achou que é isso, ter boas obras. Não, fé implica em ação. Eu tenho certeza, então eu vou lá. Senhor, eu quero meu passaporte. Moça, eu quero o meu passaporte. E não é nem mais com Deus. Deus, eu quero isso. Deus, não, não. Aonde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Porque está escrito que o Senhor vai resolver assim e assim para mim isso. Está escrito na palavra do Senhor que eu posso viver assim, assim, assim. Está escrito na palavra do Senhor que é assim. Então eu quero viver nesse padrão do justo. Por fé. Eu quero. A palavra do Senhor, Paulo ensina que existe um dom, chamado dom de fé, dom da fé. É uma porção especial que vem num momento específico que o Senhor te diz, pode pisar, pode fazer. E vem uma convicção, o Senhor falou comigo, faça isso. O Senhor falou, eu lembro aqui quando nós estávamos, mudamos para cá, nós fizemos a reforma que precisava ser feita, os recursos eram muito pequenos, gastamos tudo que tinha, não tinha mais jeito. E um dia eu falei assim, irmãos, nós vamos pintar, nós chegamos a pintar o chão, que era aqui de cimento grosso, pintamos, tudo vai ficar bonito aqui, pintadinho, e vai ficar desse jeito assim. A Letícia falou assim, pastor, eu estou com fé para a gente comprar o piso. E põe o piso lindo de novo, o piso lindo de uma vez, põe tudo. Eu falei assim, Letícia, mas eu estou com fé. Eu falei assim, então eu vou na sua fé. Ela recebeu uma porção de fé. Vamos fazer. Foi feito. Os recursos vieram. Ninguém ficou devendo nada. Deus gera isso. Mas eu não posso aceitar de forma alguma viver uma vida assim. Eu quero aprender o que está escrito na tua palavra acerca desse assunto, dessa questão, dessa pessoa, da minha vida, das minhas questões. Eu quero, Senhor. E eu vou para diante do Senhor buscar porções de fé, porque é a fé que vai produzir as respostas que eu preciso. É a fé que vai me fazer eu bater lá no consulado e falar assim, ó, aqui é minha carteira aqui, ó, eu quero um passaporte. É a fé, irmão. Eu queria que você orasse nesse momento, colocasse diante do Senhor, O que há na minha vida que está paralisado, que não rompe, só por causa da falta de fé? E eu não vou pedir ao Senhor que me dê o que eu estou precisando, eu vou pedir ao Senhor que me abra os olhos para o que está escrito acerca do que eu estou precisando. Senhor, eu quero pedir uma coisa, Senhor. Eu preciso de uma mudança aqui, ó, nisso. Eu estou pedindo ao Senhor uma porção de fé. Em outras palavras, eu estou pedindo ao Senhor que me dê o conhecimento, a certeza do que o Senhor fala acerca desse assunto. E eu quero viver por fé. E eu quero começar a proclamar, vai acontecer, Deus vai fazer. Pode agradecer, o Senhor vai operar. Por quê? Porque está escrito. A fé produz fidelidade, que gera perseverança, e perseverança que gera coragem, e coragem que redunda em obras. Põe diante do Senhor, fecha os teus olhos. Ore ao Senhor, diga a Ele: Senhor, eu tenho uma questão na minha vida, eu tenho uma questão no meu lar, e eu tenho orado ao Senhor, e eu não acho que eu estou orando ao Senhor uma forma hipócrita, falsa, insegura. Não, eu tenho fé no Senhor. Eu estou orando porque o Senhor é a minha única fonte. Mas eu gostaria de provar algo. Será que eu não estou invertendo as coisas? Será que eu não estou apenas buscando algo do Senhor? Eu quero aprender a buscar o Senhor. Senhor, será que enquanto eu fico orando e pedindo, ou esperando, ou quem sabe torcendo para ver se um dia o Senhor muda isso, o Senhor faz aquilo outro, será que eu não precisava estar descobrindo o que está escrito acerca dos meus direitos, ou acerca do que o Senhor conquistou na cruz por mim, e crer de todo o coração? Eu quero algo na minha vida que me dê uma experiência inapagável, inquestionável, inegociável. Eu quero, em meio a essa luta, tomar uma atitude. Uma atitude. Eu vou reunir todas as forças, vou tomar uma atitude. Mas precisa ser a atitude baseada na certeza. É isso aqui. Eu quero isso para a minha vida. E que essa experiência gere inúmeras outras, Senhor. Eu quero isso, Senhor, na minha vida. Espírito Santo, não deixe que nada te distraia. Ore ao Senhor nesse momento. Senhor, eu quero somar ao que eu já creio algumas ações minhas, que a Bíblia chama de obras. Alguém está precisando de algo e eu digo: não posso ajudar porque eu não tenho. Não, eu vou mudar isso, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor dá sementes ao que semeia. Eu vou ajudá-lo. O Senhor vai me dar para eu ajudar aquela pessoa. Eu vou dar um passo. Senhor, eu estou vivendo uma mesma circunstância há anos. E eu não posso fazer nada, Senhor. Eu não posso. É o meu marido. É o meu patrão. Oh Deus, é a circunstância. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho como fazer nada. Se o Senhor não intervir... Não, espera aí. Tem alguma coisa que o Senhor pode me mostrar para eu fazer? Porque se eu não pudesse fazer nada, o Senhor já teria feito algo. Se o Senhor não fez algo ainda, é porque eu posso fazer algo. E eu quero saber do Senhor quais são os passos. Eu quero sentar-me com o pastor, com meu líder de célula, com minha amiga que anda na presença do Senhor, com meu amigo. Eu quero compartilhar a palavra, eu quero buscar junto com eles o que está escrito acerca desse assunto. Eu quero dar alguns passos reais. Eu não quero continuar vivendo essa vida legal, bonita, que eu estou pedindo ao Senhor para me ajudar com mais um dinheirinho, com abrir um apartamentozinho, para resolver aquilo, e vou vivendo assim. Não, eu quero de verdade viver pela fé. Eu quero, como Abraão, sair terra cômoda e ir para um lugar novo. Eu quero, como Noé, construir algo que ninguém entende. Eu quero, como Sara, acreditar em algo que é impossível. Eu quero, Senhor, como aqueles homens de fé ali de Hebreus, eu quero tomar atitudes. Eu quero chegar aqui nessa igreja e dar um testemunho. Eu tomei tais e tais atitudes, irmão, e depois de anos tudo mudou. Porque o Senhor falou comigo: anda assim. põe diante do Senhor: Senhor, eu não aceito mais as coisas ficarem do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que o Senhor tem que fazer agora do jeito que eu quero e como eu quero, mas eu estou dizendo que alguma coisa diferente vai acontecer agora na minha vida. Eu quero me posicionar acerca de algum desses assuntos da minha vida com fé. Senhor, eu nunca mais vou deixar de dar uma oferta pensando que vai me fazer falta ou que eu não tenho. Eu vou exercitar fé. E o Senhor me dá licença, eu vou começar com um real, mas eu vou começar. Eu vou aumentar um real a cada vez, mas eu vou começar. Senhor, o Senhor me dá licença, eu vou começar com pequenas intervenções do Senhor no meu dia a dia, mas eu vou começar. Não é porque eu estou com pouquinha fé, não, Senhor. É porque eu quero ir crescendo, aprendendo. Mas eu vou começar alguns passos de fé. Eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho buscado respostas, eu tenho promessas do Senhor, mas hoje eu tomo uma decisão. Eu quero dar alguns passos. Eu entendi, a fé sem obras é morta. Eu quero dar alguns passos, não passos em cima do que eu acho, do que eu penso, mas do que está escrito na tua palavra acerca da minha vida, dos teus projetos para mim, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, irmão. Algum assunto, irmão, na sua vida, que é grande, que é pesado, que você pode dizer ao Senhor: eu não tenho forças, Deus. Convido você a ficar de pé e a dizer a Ele: mas eu estou pedindo ao Senhor. Não é a resposta para esse assunto. Eu estou pedindo ao Senhor que traga a mim uma porção da Tua palavra que gera fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Me dá certeza, Senhor, eu estou pedindo nestes dias o Senhor uma certeza, mas eu também quero dizer ao Senhor que eu vou te honrar com as certezas que eu já tenho, e eu vou me empenhar, eu vou me exercitar, eu vou guerrear com as certezas que eu já tenho, eu vou dar alguns passos, eu vou experimentar moveres, milagres do Senhor. Talvez você queira dizer ao Senhor: Senhor, eu gostaria de uma experiência para crescer um pouco mais na fé. Manda. Então fique de pé e diga isso a Ele. Eu quero meu nome escrito no capítulo 11 de Hebreus. Pela fé venceram o maligno, que enviou aquele dardo e disse que ia acabar com tudo. Mas eles não temeram o que se via. Deram passos ousados de fé, pela fé. Levante a sua voz e diga isso a Ele. Levante a sua voz e dê uma resposta a Ele nessa noite. Pela fé, eu vou a Israel essa semana, e o Senhor vai cuidar de todas as coisas, e o Senhor vai derramar algumas coisas que eu não sei quais são. Mas Ele prometeu, e eu voltarei com meus irmãos e algumas experiências novas e algumas ferramentas novas. Pela fé nós vamos atravessar aquele mar, nós vamos entrar naquela zona tão difícil e nós voltaremos em paz e segurança. Está escrito, e eu creio. Você pode dizer isso a respeito das suas questões dessa semana. Pela fé, eu vou me levantar todas as manhãs e eu vou te adorar. E eu vou agradecer pelos feitos do Senhor. pela fé, eu não vou levantar pesado, atribulado, desanimado. Não vou ficar desanimado. Pela fé. Porque está escrito: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Os meus anjos se acamparão ao teu redor e te guardarão de todo mal. Pela fé eu vou andar nessa semana. Levante a sua voz, não pare de orar a Ele. Eu não quero viver de outra forma, senão pela fé. Eu não quero viver de outra forma, Senhor. Levante a sua voz, levante as suas mãos e declare isso a Ele, irmão. Eu não quero viver de outra forma, Senhor, senão pela fé. Eu quero encerrar o tempo de mendicância. Eu quero encerrar o tempo de prostração, de tristeza, de angústia, de não sei, de não dar. Eu quero ousar na fé. Holy Comarada.